segurei com bala. Muito lança pra minha tropa toda. E as minas sem roupa na caça de vara. Pula mesmo, quica bem gostoso. Que amanhã cê não vai ter de novo. Sou bandido, esse é meu estilo. Vou morrer facinho, se eu partir vem outro. Lá no morro tem os moleque novo. Com fuzil novinho, sem ter nem chinelo. Só pentão de 30 destravado. Nós segue essa sigla justo e correto. Quantos deles eu nem vi crescer. Nem viver, só esperar morrer. Só que os cara aqui é mesma fita. Se peitar minha firma, cê vai se fuder. Pra quem vive eu dou amém. Pros trancado eu dou amém. Pros que foram eu dou amém. Pra quem vive eu dou amém. Pros trancado eu dou amém. Que Deus me ilumine também. Oh, meço, tomodachi, watashiwa. E sou gashi. Essa puta me olha, ela pula em mim. Cê viu o meu time, correu de mim. Arruma pra cabeça, se você tenta comigo, meu mano, nem hell em mim. Senta pros amigos que tá de Gucci. Essa beat da pussy, eu fodo, bro. Eu faço hit com meus amigos. Eles sabem disso, então não fode, bro. Hennessy, nessa hoe. O Venom minha peita é de vilão. Confio no spike de beat bom. Eu faço meu show tipo skid row. 1 milhão pra nós é o minimal. Meu mão, capricho. Corrente, escravos do trap. Gang, gang, 2, 1, 3, partido, God, no cap. Gang, escravos do trap. Escravos do trap. Tanta corrente, escravos do trap. Gang, gang, 2, 1, 3, partido, God, no cap. Te mata, fica no rico se usa gravata. Não toca na Glock que ela dispara. Nem dá 1 minuto que eu mato esses caras. Rapper cansado da rima cansada. Moleque branco não entende nada. O amo essa beat, cobriu a mafaca. Tô no manfrance com o spike e o faca. Tomei 1 doce que a pista tá torta. Quase que após se congela essa porta. Para as correntes, não tem quem não olha. Bolsa da pente de tudo coroa. Há 2 anos atrás, mano, eu tava equipado. Mas viajava pra todos os estados. Esses caras são falsos, não cola do lado. Os que falaram hoje em dia floparam. Mano, cê tenta copiar. Olha o subway que não dá pra chegar. Sabe que trip nunca vai secar. Cê paga de AK, mas não cabe cobrar. Não tá mais versátil, wef. Quando eu tinha uma. Quando eu tinha uma. Quando eu tinha uma. Os kits mais caros da Vone. Quando eu tinha uma. Quando eu tinha uma. Tanta corrente, escravos do trap. Gang, gang, 2, 1, 3, my nigga, no cap. Gang, escravos do trap. Escravos do trap. Pra quem vive do